De 100, vou atrás também, corre atrás. Quem correu demais, vai tropeça e cai. Tira a mão dos meus, FRE. Diamante, encosta no filho meu, que cê vai ver o gosto de sangue. Papo de gangue, me chame negão macaco. Engordo o olho na banana e cai de boca no meu cacho. É o que eu acho, minhas palavras não medi. Cês controlaram meus passos várias vezes, não fui aí. Não é metáfora, é o papo reto, é o dialeto. Prepara a bandeja que hoje o cliente é um ex-detento. Hoje tá tendo as marcas na publicidade. Manda roupa onde nós tava no sereno, tremendo no fio da porra. Na vida louca, de bermuda e toca. Um canela seca, lotado até a boca. Só ponta oca, pra conversa é pouca. Seu segundo de atenção acaba quando a mala estoura. Playboy assiste, se acha vítima. Críticas construtivas de quem na vida nunca fez nada. Cuida da herança do seu pai que é vitalícia. Deixa com nós na rima, meu rap ainda é quebrada. Na vida louca, boletão e toca. Nesse frio da porra eu sigo cantando. Não tô pelas de 100, mas se cai é bem-vinda. Só mandando rima, visão de malandro. Da vida louca, boletão e touca. Nesse frio da porra eu sigo cantando. Não tô pelas de 100, mas se cai é bem-vinda. Só mandando rima, visão de malandro. Mas no verão é só bermudão, regata e fuzil. Quem que viu a cara do Brasil nos morros do Rio? Crime não é bom breu. E Foz de Iguaçu, Cascavel, fronteira não é mel. Guaíra, amargo, gosto do fel. Plá, plá. Cinco na cara e nenhum no carro. Terceiro do dia, vale música no Fantástico. Plástico, coração, sentimento empático. Psicologicamente, prossigo intacto. Cê me oferece o céu, mas sou réu. O que é meu, nunca precisei de nada seu. Percebeu? Só fortaleceu quem é fortalecido. Prevalecido, não cola aqui nem com os amigos. Parecido com falecido. De bobeira na rua, vai virar imã de tiro. Sem esperança, cês não perdoa nem crianças. Creche tá de luto, só foto triste lembrança. No hack da sala, um boleto ter se enrolado. Mais íntimo silêncio, uma prece, me sinto fraco. Coração na sola do sapato. Frio e calculista aquecendo num bobo jaco. Na vida louca, boletão e touca. Nesse frio da porra eu sigo cantando. Não tô pelas de 100, mas se cai é bem-vinda. Só mandando rima, visão de malandro. Na vida louca, boletão e touca. Nesse frio da porra eu sigo cantando. Não tô pelas de 100, mas se cai é bem-vinda. Só mandando rima, visão de malandro.